Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. 1 Samuel 23. Queremos falar nesta noite do cuidado de Deus por nós. Até mesmo naquilo que pode parecer pequenas coisas. Deus tem o controle de tudo. Daquilo, inclusive, que foge do nosso. Por isso, Ele é Deus. Amém? Diz ali, irmãos, no capítulo 23, versículo 15, nós vamos falar de duas situações completamente diferentes uma da outra. Dois comportamentos muito diferentes de uma pessoa individual e depois de um grupo. Diz ali, 23:15. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve no deserto de Zif, num lugar chamado Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi até Davi, em Oreza, e lhe fortaleceu a sua confiança em Deus. E lhe disse, não temas, Davi, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Primeira parte, está vendo? O filho do rei, que pela lógica seria ao natural o rei seguinte, ele diz para Davi, eu vou ser o segundo, tu vai ser o rei. E eu vou te ajudar. E o meu pai sabe disso. Fez uma aliança. O filho do Saul fez uma aliança com Davi. Continua. Verso 19. Então subiram os zifeus, dono daquela terra lá de Zif, foram até Saul, numa cidade chamada Gibeá, dizendo, não se esconde Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro, na montanha de Áquila, a qual está no sul de Jezibom? Agora, pois, ó rei, desce conforme o teu desejo do coração e toca-nos a nós entregá-lo nas mãos do rei. Disse Saul a esses, vamos chamar de traidores, benditos sejam vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos onde melhor, sabei, notai o lugar em que o Davi frequenta e quem é que tenha visto ele por ali. Porque me foi dito que ele é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai a falar comigo com informações seguras e eu irei com vocês. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todas as famílias de Judá. Então se levantaram eles, esses zifeus, e se foram a Zif, adiante, à frente de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Jezimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que Davi desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro, e apressou-se Davi para fugir, para escapar de Saul. Porém, este Saul e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chama até hoje Pedra de escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros, num outro lugar chamado Engedi. Bom, a leitura, não sei se todos vocês conseguiram captar tudo, mas há anos, há anos esse rei, vamos dizer já, um rei mau, um homem que se desviou de Deus, um homem que estava com o coração completamente amargurado e perseguidor. Esse homem tinha poder, ele tinha exércitos que trabalhavam para ele, afinal, ele era o rei, o Saul. E ele está perseguindo Davi sistematicamente. Aonde Davi ia, o Saul dava um jeito de descobrir e queria prendê-lo e o matar. Deixa eu dizer uma coisa de imediato para você aqui. Ah, mas pastor, isso é só uma história. Muito mais que uma história. Se o Saul acaba com a vida do Davi, Saul estaria acabando com os planos de Deus. Porque lá no capítulo 16, 15 e 16, sabe o que aconteceu lá? O profeta Samuel ungiu o futuro rei de Israel, que era Davi. Davi tinha uns 15 anos lá. Agora já se passaram provavelmente uns 10 anos e a perseguição continua. No fundo, no fundo, aquele rei mau estava lutando contra Deus. Não era meramente contra um jovem Davi, era contra Deus. E agora vocês perceberam duas coisas, eu disse que tem um contraste aqui. Primeiro, o filho do rei, o filho de Saul, tremendamente amigo de Davi. O filho de Saul, Jonatas, sabia que a mão de Deus para ser o futuro rei estava sobre Davi. Agora, esse moço, ele faz uma aliança, um pacto com o Davi, e ele diz: eu sou o segundo, você vai ser o primeiro. Eu vou ser teu auxiliar no reino, eu sei disso, porque eu vi que a mão de Deus está sobre ti. Ah, e o meu pai sabe que tu vai ser o rei, e que eu, que seria o sucessor natural, serei o segundo. Meu pai sabe disso. Sabe que um homem odioso, invejoso, um homem de coração ruim e caráter ruim, ele sempre vai perseguir aquele sobre qual está a mão de Deus. Você ouviu o que eu disse? Uma pessoa má, uma pessoa invejosa, sempre vai perseguir. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fez uma comparação entre Isaac e Ismael. Os dois eram filhos de Abraão com mães diferentes, lembram? E o Ismael era um filho de Abraão com a sua empregada, e aquele moço já tinha uns 15 anos quando nasceu o Isaac. E aqueles moços foram, então a criança foi crescendo, e o maior provocava, batia, devia, se fosse hoje dizer, fazia bullying. A ponto de a esposa do Abraão um dia dizer: Abraão, dá um jeito nisso, eu não aguento mais isso. Manda essa mulher com o filho embora. E o Abraão, apesar de dor, mandou embora. E aí o apóstolo Paulo disse: o carnal, agora falando de coisas espirituais, tá? O carnal sempre persegue o espiritual. Se tem alguém pegando no teu pé, e você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você está andando com Deus. Primeira coisa que eu quero dizer: perseguição, incomodação, alguém falar mal de ti, qualquer, isso é normal. Pastor, isso é normal? É. Agora, não é você que vai cuidar disso, a sua moda. Deus sabe cuidar dos seus filhos, amém? Deus sabe cuidar daqueles que lhe pertencem. A prova está aqui, é um moço esse Davi, provavelmente 25 anos. Esse moço, amigo do filho do rei, o filho do rei dizia: você vai ser o rei. Mas meu pai te odeia. Meu pai te persegue. Nós, se você lê antes, tem perseguição. Se você lê agora, depois, tem perseguição. Esse Davi só fazia o bem. Aqui um pouquinho antes, Davi livrou uma cidade inteira. Ele e seus homens, tinha um grupo de homens que eram amigos de Davi. Eram guerreiros. E teve os filisteus, um povo inimigo vizinho, perseguiu aqui uma cidade chamada de Keila, e essa cidade foi tomada, e o Davi com seus homens foram lá, expulsaram aqueles homens de lá. Davi fez um serviço, assim ó, abençoou uma cidade, abençoou seu país que tinha sido invadido pelos filisteus, e sabe o que essa cidade fez? Essa cidade estava com medo do Saul, que era um homem mau, perseguidor. E aí o Davi foi orar e perguntou: Senhor, eu fiz um grande bem aqui para esta cidade. Eu ajudei todas essas pessoas. Essas pessoas vão entregar na mão do Saul? Eu fiz o bem para eles. Eles vão entregar no meu perseguidor. Sabe o que Deus disse? Vão. Foge daí. Pode ser que você tenha feito bem a alguém. E esse alguém retribuiu o bem que você fez com o mal. Acho que todos já passamos por isso, né? Dá a nossa cabeça se todo mundo já passou. Já, né? Pois Deus disse: foge, porque esse pessoal vai te entregar. E aí, ele foge. Ele sabe que está passando um momento difícil e o filho do rei vem e fortalece a fé de Davi. Olhe comigo aí o verso 16. Então se levantou Jônatas, filho de Saul, e foi até Davi. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Meus irmãos, o que será que o filho do rei disse para o perseguidor, para o fugitivo a essa altura? Davi, o filho do rei deve ter dito: Davi, te protege, faz a parte que cabe a ti. Meu pai quer te matar. Mas Davi, aquilo que foi feito contigo quando tu tinha 15 anos, você foi ungido para ser o futuro rei. Ninguém vai tirar isso de ti, não vai ser meu pai, não vai ser ninguém que vai tocar em ti. E o Davi teve a sua confiança em Deus fortalecida. Sabe, se às vezes a gente está só debaixo do mau tempo, tipo assim, vamos dizer, só apanhando, de repente, se a tua fé enfraquece nesse momento, você: Deus, onde é que o Senhor está? Ou alguém diz: o Senhor não está vendo, Senhor? Deus está vendo. Pode ser que Davi estava um pouco ali cansado no momento. E o Jônatas vem para fortalecer-lhe a fé. E ele é fortalecido. A tua fé precisa ser fortalecida para suportar as pancadas que você já levou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você já levou alguma pancada na vida ou está passando num momento difícil? A sua fé tem que ser fortalecida por um momento passado, um passado recente ou um passado distante. Mas sua fé precisa ser fortalecida para um novo momento também. E às vezes é de mais pancada pela frente. Pastor, mas que negócio é esse? Sabe quando a gente está apanhando? Na vida, agora falando na vida. Você está na escola de Deus. E na escola de Deus, às vezes, é tranquilo. É bênção. E na escola de Deus, às vezes, é provação. Mas, independente se for bênção ou se for provação, se for bênção ou se for luta, isso não muda nada. Deus está treinando o teu coração. E Deus está completamente no controle. Tu acredita nisso? Que Deus está no controle, apesar de às vezes parecer que Deus sumiu do cenário. Onde está, Senhor? O próprio Jônatas, penso eu, que percebeu que o Davi num momento, e agora o filho do rei foi lá e fortaleceu a fé. Você vai ser o rei. Meu pai não gosta de ti. Meu pai quer te matar. Mas meu pai não vai conseguir fazer absolutamente nada contra ti. E aí o Davi se esconde, fugindo do Saul. Davi se esconde num lugar que ele julgava seguro. Esses Zifeus, essa terra de Zif, provavelmente você nunca se ligou nisso. Em Israel haviam 12 tribos, eram 12 grandes famílias. Davi era da tribo de Judá. E os Zifeus eram de que tribo? Aí vai vir uma surpresa para ti. Da tribo de Judá. Então quem é que está traindo ele? Não são estrangeiros, não são inimigos, mas aqueles que ele se escondeu naquela terra, julgando ser um lugar seguro. E agora, veja o verso 19. Então subiram os Zifeus e foram a Saul. Foram eles que foram lá entregar o moço Davi. Foram eles que disseram: Rei Saul, Nós sabemos se tu estás querendo capturar esse homem, sim. Ele está escondido na nossa terra. Ele e um grupo de homens estão lá escondidos. Ah, é. Veja de novo, verso 21. Oh, que homens abençoados vocês são. Benditos sois vós do Senhor. Como assim? Traidores sendo benditos? Aonde tu viu um traidor abençoado? Só na boca de um homem que já estava completamente desviado de Deus e endemoniado, que era o rei Saul também. Ele não tinha discernimento de mais nada. Ele só tinha raiva, raiva, raiva na sua mente. Ele tinha que matar aquele que era o abençoado de Deus. Quando uma pessoa está fora do padrão de Deus, ela é capaz de... Ela perdeu a noção do que é bênção e o que é maldição. Um homem amaldiçoado, dizendo para outros, vocês são uma bênção. Que os outros não eram bênção nenhum, eram traidor. Bênção era Davi. Bênção era Jônatas. Nunca, escuta o que eu vou te dizer. Nunca alguém fazendo um erro poderá você dizer isso é uma bênção. Jamais. Erros sempre atraem maldições. Se alguém, por exemplo, roubou um dinheiro, disse, olha, eu quero repartir contigo, e você, oh, que bênção, abençoado do Senhor. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Deu um assalto a banco aí, alguém vem lá, tu viu, tu não viu nada, toma aqui cinquentão, 50 mil, tá? Não é 50 reais. Aí nós estamos falando de outro nível a coisa. Toma aqui cinquentão, e tu não viu, tu não ouviu, tu não sabe nada. Tudo bem, glória a Deus, aleluia. Não, é maldição lá e em você, se isso aconteceu, de receber. É isso que eles estão dizendo. Eles estão entregando o ungido de Deus para ser morto, no fundo, para os planos de Deus serem frustrados. Esses homens, essas zifeus, estão trabalhando contra Deus ao trabalharem contra Davi. Sabe, sempre foi assim. Não sei se você é novo aqui na igreja ou não. Mas o diabo faz de tudo para abortar o que Deus está fazendo nascer. Davi não era rei ainda, mas estava no caminho. Ele seria o futuro rei. O próprio filho do rei já disse, eu sei que vai ser você. Eram dois jovens amicíssimos. O diabo vai fazer de tudo para acabar com a tua fé. Para acabar com o teu compromisso com Deus. Se hoje à noite você firmar, olha, é isso que eu quero, pastor. Eu quero ser um crente verdadeiro, sincero. Você pode saber que amanhã vai ter alguma tentação para tentar te desviar de todo jeito. Mas isso é escola de Deus. É escola. E aí esses homens, então, o rei disse, vocês olhem bem aonde ele está se escondendo. Me tragam informações, não vamos sair por aí avoados. Lá na minha cidade, ele dizia, não sai por aí algariado. Quem conhece a palavra? Acho que é um ou dois aqui dentro só. Alguém conhece? Um, dois, três, quatro. Alguém lá em cima? Nenhum conhece a palavra algariado? Ó, viu? Isso é uma palavra, acho que é meio lá do sul do estado. Não sai por aí afoito, é isso aí. E aí o rei diz, vão cuidadosamente, pesquisem aonde ele se esconde. E aí me tragam informações. Verso 24, se levantaram eles. Olha o que esses homens estão fazendo. Fizeram a pesquisa, papapá, e agora? E foram adiante de Saul. Vem cá, Saul. Nós vamos te mostrar onde ele se esconde. Nós já sabemos onde ele está escondido. Vem, Saul aparelhou todo o seu exército. Se fala ali em 3 mil homens. 3 mil homens foram. E aí o Davi estava num lugar, ele soube, Davi fugiu um pouco adiante. Verso 26, Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi para fugir e para escapar de Saul. Porém, agora veja. Porém, este e os seus homens, Saul, e os seus homens cercaram Davi. nós podíamos dizer, aqui vai ser o final da história. Davi está encurralado. Sem escape, acabou. Todas as estratégias de Davi, tudo que ele fez, todo o seu conhecimento militar, tudo agora parece que acabou aqui. E o plano de Deus? Não seria ele o rei? Será que o plano de Deus acabou aqui? Não. Eu gosto de dizer uma coisa e vou repetir hoje de noite. O que Deus tem para ti, ninguém vai tirar. O que Deus tem para ti, ninguém vai interromper. Abrimos o culto hoje dizendo que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua maldosa não vai prevalecer em juízo. Podem te xingar, te chamar disso, daquilo, se você tem andado com Deus. Deus tem responsabilidade com aqueles que o amam. Você não tem responsabilidade com seus filhos? Tem. Você não luta por seus filhos? Tem. E se eles erraram, então você vai cuidar deles, mas vai discipliná-los. Vai mostrar a verdade a eles. Deus tem compromisso com os seus. Mas eu vou te dizer uma coisa mais agora, maior do que Deus tem compromisso com os seus. Deus tem compromisso com ele próprio. Ele não disse que Davi seria rei? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem como os filhos dos homens que precisam se arrepender. Então o plano de Deus não vai cessar aqui, apesar de Davi não ter mais saída. Se você chegou aqui hoje à noite, disse, pastor, não tem mais saída. Acabou todas as esperanças, todas as tentativas, todos os meus recursos, seja em saúde, seja financeiro, seja nos relacionamentos, acabou tudo. Eu só sei de uma coisa, que Deus tem compromisso contigo. Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? Pode por anos as coisas não tão legal, como não estavam bem para Davi. Mas também vou te dizer uma coisa, Deus sempre vai colocar alguém do teu lado para fortalecer a tua fé. Olha o Jonatas, não seria? Automaticamente o futuro rei. Esse moço abriu mão de ser rei. Para dizer, Davi, a unção está em cima de ti. A bênção está em cima de ti. Vejam, Deus vai colocar alguém do teu lado. Agora tem uma coisa maior do que pessoas, Deus vai colocar do teu lado. Aqui foi pessoas, mas tem algo maior lá em Êxodo capítulo 14. Quando Israel saiu, no mínimo 5 milhões de pessoas saíram da escravidão do Egito. 5 milhões de pessoas é mais ou menos 3 Porto Alegres inteirinhas. E esse pessoal saiu, e daí os egípcios se arrependeram porque deixaram Israel sair. Era mão de obra barata. Eles correram atrás com exércitos poderosíssimos para capturar aquelas pessoas e trazerem de volta. E a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor, estava indo na frente de Israel para mostrar o caminho. Mas quando os exércitos egípcios vieram por trás, sabe o que diz a Bíblia? Que o anjo de Deus saiu lá da frente e se pôs na retaguarda de Israel. E para Israel, o anjo iluminava para frente, mas para trás, o anjo gerava escuridão. De maneira que Israel sabia o caminho, mas confundia os egípcios. É isso que Deus faz com os seus. Porque Deus iria levar aquelas pessoas até Canaã. Ninguém ia impedir. É verdade, tem horário, tem. Tem a hora para Deus fazer coisas? Tem. Porque Deus precisa trabalhar em nós. Muitas vezes, Deus te apressa, por favor. Você já fez essa oração alguma vez? Não é pecado fazê-la. Quando você está apertado, angustiado, o dinheiro já acabou. Deus, por favor, Deus. Não é pecado, pode fazer. Mas ainda assim eu vou te dizer. Deus vai trabalhar no relógio e no calendário dele. Um dos aspectos difíceis da fé é saber esperar. Olha, esperar é duro, não é? E aí, Senhor, não te preocupa. Às vezes parece que Deus está dormindo. Não, Deus não está. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila e não dorme. Então Deus sabe, até quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando. Sabe, meus irmãos, provavelmente todos nós temos algum tipo de luta, uns maior, outros menor. Daqui uns dias a luta passa, fica um tempo bom, daqui um tempo vem outra, e a vida é exatamente assim. Mas a nossa confiança no cuidado e na providência de Deus nunca devia ser oscilante. Devia ser permanente. Pois o Saul pensou, acabei com Davi. E o que aconteceu? Vem uma notícia. Saul, Saul, Saul! Nossos exércitos precisam ir lá na outra frente, que foi invadido pelos filisteus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você puder, leia todo o capítulo 23 em casa. Nós não temos agora o tempo para isso. Mas quando os filisteus invadiram essa cidade de Keila, por que que o Saul não veio? E foi Davi libertar a cidade. E agora, quando os filisteus invadiram outro lugar, que não diz nem o nome, Saul correu para lá. Não tem Deus nesse negócio. Desculpa a expressão, né? Mas não tem Deus em tudo isso. Tem. Nada te acontece por acaso. Nada te acontece sem o cuidado soberano de Deus. Nada! O que nós precisamos é confiar, tirar as devidas lições e continuar tocando a nossa vida firme naquele que é chamado de uma rocha inabalável. Amém, irmãos? Um bom dia para falar do cuidado de Deus num feriado no meio do ano. Um bom dia para a gente renovar a nossa confiança na soberania do Senhor. Pois a gente diria, não é que Davi escapou de novo? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que foi que Davi fez para escapar? Me responda uma palavrinha de quatro letras. Vamos dizer juntos, o que foi que Davi fez para escapar? Nada. E o que foi que Deus fez tudo também? Oh, Deus. O que foi que Deus fez para livrar Davi? Tudo. Falha nossa. Corta esse pedacinho, arruma aí. Deus fez tudo. Sabe o que a palavra de Deus chama isso? Quando você não consegue fazer mais nada, acabou tudo as suas possibilidades. E Deus faz tudo. Sabe o que a Bíblia chama? Agora é uma palavrinha de cinco letras. Graça. Isso é a graça de Deus. E a graça de Deus que está sobre ti. Ninguém poderá interromper, porque a graça de Deus também significa os planos dele para contigo. Amém, irmãos? Ninguém, ninguém, ninguém. Então, se você está em luta, se está debaixo de mau tempo, saiba que o Senhor cuida disso aí para ti. Permaneça fiel. Não se desvie, não abandone o Senhor, não largue a tua fé, que diz do apóstolo Pedro, que é mais preciosa do que ouro e prata. Porque ouro e prata, meus irmãos, ainda que alguém de nós se tornasse riquíssimo, isso não nos leva para a vida eterna. E nem garante felicidade aqui, nem garante. Pois, de novo, o Senhor entrou em ação. De novo. Volte ao 23:17. Olha a palavra do Jônatas. Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Isso aqui. Por que que a gente diz para um amigo, não temas, não tenha medo? Por que que a gente diz para ele? Porque às vezes você está enxergando um medo nele, não está? Está vendo que ele está angustiado, está atribulado, está realmente com medo do futuro. E o Jônatas diz, Davi, não tenha medo. meu pai não vai te pegar. Ele tem condições para te capturar, ele tem exército para te matar, ele tem força, ele tem o império na mão, ele tem tudo. Mas ele não vai nem te achar. E vocês viram? Saul teve pertinho. Era só subir o morro. Estava na mesma montanha. Um estava de um lado da montanha. E eu fui ler um comentário da Bíblia, disse que a montanha era de 50 metros de altura. 50 metros, gente, isso não é montanha, né? Isso é um morrinho. É ou não é? 50 metros. Montanha é 500 metros, 1000 metros de altitude. 50 metros de altura. Eles estavam muito, muito, muito perto. Se fosse assim, a gente diria, dava para sentir o bafo da fúria do Saul ali, cutucando já o Davi. Mas lembra, por mais próximo que chegam os perigos, as lutas, o diabo, os filhos do diabo, você não vai ser achado, porque a Bíblia diz que Deus nos esconde na concha da sua mão. Deus nos esconde, de maneira que o inimigo não pode nos tocar. Guarda isso no teu coração. Pode ser que Deus está te ajudando a enfrentar dias passados difíceis, lutas, e aí, será que Deus me abandonou? Não, não te abandonou. Será que Deus esqueceu? Não. Será que Deus está dormindo? Não. Uma vez Davi disse, levanta-te, Senhor. É o clamor de um desesperado, né? Quase como se, Deus, o Senhor está dormindo, Deus. Não, não estou dormindo, meu filho. Eu estou aqui cuidando de ti. Guarda isso no teu coração. Se alguns dias difíceis virão, te lembra dessa palavra. Aconteça o que acontecer. Deus sabe como guardar os seus... Mas pastor, eu estou sentindo o bafo do diabo. Ah, deve ser um bafo horrível, né? Mal cheiroso, que o negócio é do inferno. É mal cheiroso mesmo. Está perto de mim. Deus sabe cuidar dos seus. Provavelmente, Saul teve entre 50 e 100 metros de Davi. Isso é perto. Para quem está capturando o outro, é perto, né? A vez que ele teve mais próximo de Davi foi essa. E não conseguiu pegar. Sabe, Deus cria fatos. Duas coisas. Hoje um irmão orou ali atrás, nós estávamos orando. Ele disse, Deus transforma. É verdade, Deus transforma. Mas transformar é quando tu já tem um objeto e transforma no outro. Tu já tem uma pessoa, por exemplo, toda errada e transforma, Deus trabalha. Mas Deus faz outra coisa. Além de transformar, está na primeira página da Bíblia, no primeiro versículo. Deus cria o que não existe. E aqui, ó, essa situação, Deus não transformou apenas, Deus criou um fato novo. Um povo inimigo invadiu as terras de Saul, e Saul teve que correr para lá. Deus é criador, tá? Quando não tem mais nenhuma chance, nenhuma saída, nenhuma porta, não te preocupa. Deus sabe criar portas. Deus sabe criar tudo. Tudo que for necessário. Deus, agora eu quero falar uma palavra aqui inspirada por Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa agora para muitos aqui. Deus sabe criar fé onde não existe fé. Não é para vocês que estão aqui. É para queridos de vocês que não estão aqui que eu estou falando agora. Deus cria fé onde não tem fé. Ah, pastor, aguarda. Aguarda. Eu não disse que um aspecto difícil da nossa fé é saber esperar? Aguarda. E você vai poder testemunhar isso bem logo. É muito bom o nosso Deus, né? Ainda que o Davi foi traído pelos da sua família. Os Zifeus eram da mesma tribo, da mesma família. Até em casa, alguém não compreende a tua fé às vezes, teus familiares... Continua abençoando e amando eles. Mas fica esperto também, tá? Abençoar é você orar, você fazer o bem para eles. Mas fica esperto. A Bíblia não diz, o Senhor Jesus falou, para sermos espertos como? As serpentes. E pessoas simples, tranquilas, como? Pombas. É. Não pode ser bobo, meu irmão. Não pode ser ingênuo. Não pensa que os outros são bons porque você é bom. Guarda o teu coração. Faz o bem pra, até para as pessoas que não gostam de ti. Mostra o bem para elas. Davi sempre foi bom. Se você ler no capítulo seguinte, o Saul foi perseguir de novo. Não aprendeu a lição. Foi perseguir Davi de novo. Entrou numa caverna. Lá dentro da caverna, era uma grande montanha. Lá estava Davi. Davi estava escondido. E o rei entrou lá sem saber. E os homens que estavam com Davi diziam: Davi, tudo baixinho, né? Tudo falando voz. Davi, mata ele agora. Deus te deu ele na tua mão. Acaba com ele. E Davi disse: não. Se eu tocar nele, eu estou tocando no ungido de Deus. Eu não vou tocar nele. Se Deus botou ele nesse lugar, Deus vai tirar. Eu não vou matar. Você nunca pode ser abençoado fazendo mal. Davi não poderia ser abençoado matando a Saul. Você nunca vai conseguir subir para um lugar que Deus quer que você vá fazendo atalhos. Não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus funciona passo a passo, caminhando na confiança e na dependência de Deus. É por aí, meus irmãos. É por aí que nós vamos. Vivendo essa palavra do Senhor na nossa vida. Porém, Davi foi cercado, ele e seus homens. Pelo rei Saul e os seus homens. Só foi cercado. Mas ninguém tocou em Davi. Pode ser que você às vezes é cercado por uma situação, não é? Mas não vai te tocar. Deus sabe guardar. Não tem nada mais seguro na vida do que confiar em Deus. Nada mais seguro. Se você confiar em pessoas, você vai correr o risco de se decepcionar com elas. Ainda que eu sei que faz parte de a gente confiar em pessoas. Se você confiar em bens, em riqueza, tem a possibilidade de você ficar pobre. E se você não ficar pobre, você um dia fica doente e essas coisas não vão te ajudar. Se você confiar em influências, em amigos, essas influências um dia não vão te ajudar também. Confiar em Deus é o mais seguro. Confiar na tua sabedoria própria, na tua força. Davi tinha um pequeno exército de 600 homens. Eram guerreiros muito bons. Mas agora eles estavam todos numa situação sem chance. O Senhor sabe fazer as coisas. O Senhor às vezes permite que nós sejamos encurralados. Sabe por que que Ele permite? Para que depois do livramento, você não tenha como dizer, eu me livrei. Não, você tem que dizer, Deus me livrou. Não é, irmãos? A glória tem que ser dada então toda para Ele. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Aleluia, Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E algo que tem te incomodado, até te trazido medo. Eu quero agora, em nome do Senhor, fazer o papel de Jonatas. E dizer a você, não tenha medo. Porque a mão do Saul, mas aqui no caso é o representante do reino maligno. A mão de Saul não te achará. Não te achará. E você reinará. Reinar é quando você tem o governo na sua mão. Pai, em nome de Jesus. Socorre a cada irmão, cada irmã que chegou aqui hoje à noite. E precisava também ter a sua fé fortalecida. É isso que Jonatas foi fazer em favor do amigo Davi. Coloca pessoas à nossa volta, Senhor. Quem está em luta, quem está em sofrimento. Quem está pensando que o Senhor sumiu de cena. Ou quem pensa que o Senhor está dormindo. Pode sim orar, Senhor, te apressa, levanta-te. Pode orar sim, meu irmão. Mas eu vou te antecipar. Que nós não marcamos hora para Deus, é Deus que marca a hora para nós. Você deve orar sim, para que a sua fé seja fortalecida. Fale com o Senhor e pode pedir, Deus, fortalece a minha fé. Hoje eu te falei um pouco de quem é esse Deus. O Deus de Davi. O Deus de Jônatas. O Deus Pai de Jesus. O Deus dos apóstolos. O Deus da nossa vida. Ele é assim. Nós vimos também como são homens maus, traidores. Queriam tirar vantagem em cima de um servo de Deus, entregando ele a um outro homem maligno. Mas tudo aquilo foi frustrado. Deus derrubou os planos humanos. Essa palavra que eu trouxe hoje é do nosso devocional. Se você leu o nosso devocional, eu apenas ampliei essa palavra aqui. Fortaleça a sua fé conhecendo quem é Deus. Se você está numa luta, está no meio de uma tribulação que está te pondo para baixo, que você não enxerga para frente, eu vou te dizer uma coisa. Tão somente não tenha medo e continue caminhando por fé. É por fé, meus irmãos. Nenhum de nós sabe o que será esta noite, o que será o amanhã. Mas nós vamos enfrentar a noite, sabe de que jeito? Dormindo. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Amanhã nós vamos enfrentar o dia, trabalhando, fazendo nossas coisas normais. Ah, mas se acontecer isso, aquilo, aquilo... Não, nós não estamos pensando. Nós estamos pensando no Deus que está conosco. No Emmanuel. O Deus conosco, aleluia, Deus. Que segurança é caminhar contigo, Senhor. Que paz. Nosso coração se enche da tua paz. Porque o Senhor governa. Sobre todas as formas de lutas, inimigos, tribulações... O Senhor governa. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. O Senhor é poderoso. O Senhor é provedor. Muito obrigado, Senhor. É tão bom te pertencer. E se você que está aqui hoje à noite, se você nunca deu a tua vida para Jesus, eu gostaria de te pedir que você fizesse isso, claro, se você quiser. Eu não quero te pedir nenhum centavo. Não te pedi nada de o bem que você possa ter. Mas eu quero te pedir muito mais do que todo o valor que você tem. Eu quero te pedir mais do que a tua casa. Mais do que teu carro. Vou adiante. Quero te pedir mais do que teus filhos, mais do que tua esposa ou esposo, e mais do que a ti mesmo. Eu quero pedir a sua vida. Se você está entendendo o amor de Deus e o que o Senhor fez e faz por ti, então eu te peço, se você quer se entregar para Jesus, seria muito infeliz eu pedir aqui alguns reais de vocês e pensar que então tudo estaria bom. Não. Eu quero te ensinar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão. A gente entra no reino de Deus entregando a vida. Se você quer entregar, se nunca fez, ou se até tem vindo à igreja, mas a coisa vai apenas andando, como dizemos, empurrando de barriga até uma decisão firme. Se você quer fazer isso, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero amar esse Deus que me ama de uma maneira tão grande e linda. Se você assim quer, pode levantar sua mão aí onde você está. Eu quero ser do Senhor. Eu não vou nem te chamar aqui na frente, é você e Deus. Eu só peço que você levante a mão para eu poder orar por ti. Eu quero ser do meu Senhor. O Deus que cuida de mim, o Deus que cuidou de Davi, o Deus que cuidou do seu filho, Jesus, quando Jesus foi perseguido, já de bebê. Depois, quando foi perseguido em adulto, foi perseguido até a cruz. Sabe onde é que o Senhor entrou? Deus entrou até na sepultura para ressuscitar seu filho. Você pode estar aparentemente morto, mas Deus te levanta. Ele tem poder para isso. Pai, em nome de Jesus. Todos esses que estão dizendo um sim estrondoso para ti, Senhor. Um sim que diz, Senhor, o Senhor está me pedindo a minha vida e a minha vida te dou. Minha obediência. O mais precioso que você tem não é casa, carro, dinheiro. O mais precioso é a tua vida. E o Senhor não vai te pedir nada menos do que a tua vida. E você está dizendo, eu quero essa, entregar minha vida para Jesus. Recebe essas vidas, ó Deus, que estão num ato de fé. Uma fé no Senhor. Estão entregando. Se você está pensando, mas e as ameaças, a minha família? Eu vou te dizer o que Jonatas disse para Davi. Não tenha medo. O inimigo não vai te achar. Ele pode te procurar, mas não vai te achar. Aleluia. Recebe no teu reino todos que estão se rendendo a ti, Senhor. Assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Sabe como é que funcionam as coisas no reino de Deus? É isso que eu estava orando rapidinho. O Senhor deu tudo. E Ele não aceita menos que tudo. É tudo. Quando nós damos a vida para Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, é a minha vida mesmo. Nós não nos agarramos nem à nossa vida. Nem à nossa reputação. O que vocês vão pensar de mim? Senhor, a minha vida é tua. E você vai ver tudo o que Deus vai fazendo por ti. Se alguém é novo aqui, eu estou servindo ao Senhor há mais de 32 anos. Nunca vi Deus se atrasar. Ah, passei algum aperto já. O inimigo já teve, ó, menos de 50 metros de mim. Acho que como de todos nós, né? Mas ele não tocou e não vai tocar. Amém, irmãos? Amém. Eu estou muito feliz. Não sei se você está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu estou. Espero que você também. Você pode ir em paz. Isso é paz. Quando a tua fé está forte, você tem paz. Você tem alegria. E aí vem todos os bons sentimentos. Vamos encerrar? Uma abençoada noite. Domingo nós estamos aí de manhã às 10 horas. Pode convidar pessoas que às vezes não podem vir à noite. E depois à noite às 19, né? Estaremos buscando o Senhor Deus. Venha fortalecer a sua fé, mas fortaleça em casa também. Quem leu o devocional hoje sabe que essa pregação veio dali, né? Lá tem apenas umas 10, 12 linhas. Aqui teve quanto? Quase uma hora. Né? Vamos indo, irmãos. Sirva a Deus de coração e com alegria. Você vai ver, você nunca vai ficar na mão. Nunca. Amém?